Tony Salvador, com Rio com a Pedra 4, Alfa 2470, para o 0, Mike. Cuno 094, controle, ajuste, Cuno 012, desça para 6000, voe para o Serra Vitor 368 para o RNAS. 6000, 12 para o Serra Vitor 368, voo 1094. Dan 3663, chame Recife, 1251. Ocupando a frequência? 1251. 251, obrigado. 3661. Pegue Papa Vitor, está modificando agora para 500 pés, seguindo a linha do litoral, controle está ciente. Azul 2790, decolada Azul no 6, aceno transponder 5452 e chame o controle, 120-280. 5452 agora, e vai chamar 1208, é isso? Afirmo, 120-280. Obrigado, Maria. Gente. Salvador, o gol 2065 para pushback acionamento do portão 2, 3. Portão 3 autorizado, subtaxi. Chamada. Salvador, bom dia, o azul 2770 para Porto Seguro. Subindo para o nível autorizado em voo direto. Contato radar. Autorizado direto Aracaju, agora 5452 acionado, azul 2710. Gol 2171, chame Recife, 1251, câmbio. 251, 2171. Subida é Coral, via Golf 677, transponder 5474, controle 120.8. Segura nível 160, cola da 10, curva direita no perfil Coral. Nós Golf 677, 474 ao transponder, 1208, controle, azul 770. Correto, transponder o pushback acionamento. Chama. Paulo, gol 1184. Gol 1184, bom dia, prossiga. Bom dia, portão 7, ciente da informação. Juliette, gentileza, autorização, Recife. Autorizado, Recife, nível 370. Decola da pista 10, rua esquerda, perfil da subida Puca, Jogo, Aracaju, e Alper do 17. Transponder 5467, controle 120, decimal 8. Provou 370, conforme rota do plano de voo, decola da 10. Primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Pesulu, 17. 5467, transponde o controle 1208. Planejamento correto, transponde para pushback acionamento. Estamos nessa. Afirmativo, gol 1094, QAB 366, 2500 reais. Salvador 2710. Desvio à direita 10 graus, aqui sobre a orla tem uma formação à nossa esquerda. Positivo, livre. Obrigado. Gente, frequência livre, Yankee Papa Vitor. Boa. Salvador, eu vou 2065, pronto para o táxi. 175 a bordo, autonomia 4 horas e 15 até na Campinas. Autorizado o táxi via Índia, ponto pé 10, torre 1895, ajuste altímetro 10, 12. 1895, ponto pé via Índia, 10, 12, ajuste. Vou 2065. Vou andar Aracaju 2. Autoriza Aracaju para os 2710? Positivo. 2710 Aracaju, obrigado. Salvador, bom dia, gol 2065, um ponto de espera aí. E aí, já para a pronta. 2065, ali da cola, vento 130 graus, 079. Ali da cola, pistão 10, gol 2065. 0650, decolada os 2065, chama o controle Salvador no 2065. 2080, bom dia, bom trabalho, o 2065. Controle, bom dia, gol 2065. O 2065 é o controle, contato radar, após 2000, curva à direita, voa lida, ótimo. 2000, direto, lenta, ótima, gol 2065, bom dia. Gol 9094, autorizada, Renave. Positivo. Gente. Salvador, bom dia, 2402, 07. Sou 4207 Salvador, ajuste 1012, desça para 8000, vou ir para Serra Vista 367 para o RNA. 8267 para o RNA, 4267. Gol 1184, portão 7, solicita putback e acionamento. Autorizado, chamarei. Torre Salvador, bom dia, gol 094, R9 10. Gol 094, continua a aproximação, aguarda com dados visual, ajuste 092. Aguardando, gol 4207, passa Lagoinhas, desça para 5.000 sem restrições. 5.000 sem restrições, 4207, pode voltar o 367? É, eu autorizei o 367 quando no nosso primeiro contato. Maravilha, obrigado. Índia, ponto de espera, torre 1, 1, 1, decimal 95, altimetro 1092, morreu. Sente livre, táxi, seu ponto, espera lá, chama a torre 295, obrigado, até a volta. Bom dia, autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, e ápice do 17, Oralgo, DCT. Transponder 5510, controle 120, decimal 8. 350, Serra Bravo, Mike Oscar, conforme plano de voo apresentado, Puca, Jamo, Aracaju, decolando com curva esquerda da 10, ápice do 17, Oralgo, DCT. Código transponder 5510, contato após decolagem 1208. Procedimento correto, foi pronto para buscar pegar acionamento. Cortarão. Passava para 90 para Charlie, atrás da identificação, nessa via de chegada a man, para o nível de voo 050. Você é o pessoal da chegada? Positivo, passou. E dia, Azul 2770, ponte para a próxima. Azul 2770, ele mantém. Marinha aí, mantém 2770. Agora nós quatro, os alfa os 3-1, liberando 2-1-9. 2-1-9. Paulo Salvador, gol no 0-4, livrou. 0 decolagem autorizado, 1-4-0 graus, 0-7-9. Livre decolagem, 2-7-7-0. Recife, na frequência 1265, Small. 1251, com 2065, bom dia, bom dia. 1184, próxima posição da 10. Está livre das restrições, canceladas as restrições de velocidade, o 90 contrário. Fala, Charlie. Confira o controle? 120.8. 208. Tem condições de vai direto no 366? Bom dia, servidor 366, descendo para 2500 pé, no ajuste no 012, reporta estabilizado. Azul 427? Fazemos, vamos 366, 2500. Controle Salvador, Azul 2770 decolou, perfil coral na sua escuta. 2770, contato radar decolagem, suba para 160 via sede coral. 160 via coral. Azul 2710, a 63 milhas nordeste versus Salvador, seu cadastro encerrado. Chamo o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado, boa tarde. 089. Ele ia falar em pista 10, o gol no 94. Bono 739, acione identificação dessa via chegada a Mari, para o nível 050, programa para pós-etapa, Serra Vitor 366. Firmo. Salvador, gol no 184, passando 1800 pés. Gol o 184, acionando o código 5467, subindo para o nível 370, na saída Fuca, aguardando para o passamento. Acionado 5467, na Fuca, gol no 184 para 370. Tapa 90 para Charlie, deixa para 4 no pé, o ajuste 1012. Após toque, reduza para 2209 e informa que irá seguir um eco 190 na final, que agora está a 4 milhas para o Serra Vitor 366. Afirmativa, após toque, reduzirá para toque, pode voltar 368 ou voltar 366. Após toque, vou direto Serra Vitor 366 ou 90 para Charlie. Obrigado. 1184, contato radar, passando no nível 050. 1184. Autorização para pushback, acionamento, portão 5. Mantenha autorizado, Chimitar. Portará. Reporta estabilizado. Fazendo Papa Charlie. Estabilizado 4207. 4207, torre 18 decimal 95. 18 mais 5, seja. Torre Azul 4207, bom dia. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo. Pouso autorizado, pistão 0, ventana 20 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 07. Bom dia, Xanené 140, está na posição 9, informação bilhete, autorização Maceió. Oi, Xanené 140, bom dia, autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, terceira subida Cuca, Jamo, Aracaju e Upper do 1-7. Responde 5504, controle 120, décima 8. Está autorizado 350 para Maceió, decola da pista 10, curva esquerda, saída Pulca Jamo, Aracaju, depois de autorizado 17, transponde esse 514 e o controle de saída 1208, confirmando posição 9, Leão no 40, tá ouvindo? Leão no 40, que tem uma reação e pronto para perceber que acionamento. A chamada, obrigado. Torre, o papapá November Papachali, totalmente visual, solicita modificações e pouso na 17, se autorizado. Ok, plano cancelado 4-2, a bandeira final da 10 com curva pela esquerda, reporta na final da 17 com base pela direita. Reportaremos. E às 3 horas de autonomia, alternando Aracaju. Sobe 136. 126. Realizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 118.95, altímetro no 012. Obrigado, até a próxima. As 4-3, 1-2-1-9. Azul 4207, autorizado via Alfa Juliette, ponte 01. Alfa Juliette, ponte 1, 4207. Canto 1, 1, 0, grau 079. A linha decola, cabeceira no 0, bom 648. Voo 739, desça para 2500 pés, o ajuste 012, autorizado a RNAV da Cícero 0, reporta estabilizado. Desça para 2512, autorizado a RNAV, reportará estabilizado, voo 739. 120 graus, 07 mais, confirma o pátio após o turno? Pátio 5, abaixo de terra. Sim. Decola 46, controle 9208, vamos. 208, obrigado, até a próxima. Controle voo 648, passando 2000 pés, Pucajã, Maracaju. Voo 648, contato radar decolagem, suba para o 350 via, saída Pucajã. 350. 250, via saída Puca, Gol 648. São 3740, sua identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. Mari para o 3740, problema para aposentar, voo ao Serra Vida 366 para o RNAV da 50. Vou fazer um pequeno desvio à esquerda aqui, está uma formação próxima ao 366, mas já vai abrir o alvo, né? Tem remoto estabilizado, vamos 739. Por nada. Guardião 06, prossiga. Confirma intenções? São 3198, ação de identificação. Essa via chegada Mari para o nível de voo 060. Programa para após o TAP com Serra Vida 366. Autorizado, se tiver TAP para o 3740. Gente, o guardião reportando a taxa aí, Oscar. Guardião 06, confirme o comandante, o POB. 04, Dourado. Vamos 739, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Então 3740, cancelado as restrições de velocidade na chegada máxima. Bono 739, QNH 1012, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda, está ali, Bono 739. Guardião 06 tem condições de táxi a baixa altura até a cabeceira 35? Autorizado. Autorizado, de imediato, ingresso na pista, táxi a baixa altura até a cabeceira 35. 30 e o controle em 120, decimal 8. 239, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso no 10, vou no 739. E o POB? Informando que o POB passou o restauramento táxi de decolagem agora 14295, ajustado no 012, como o meu Golfo. Decolagem ao 06, Brodo Litoral. Gente, Guardião 06, decolado aos 52, parou de Itapuã, mantenha me escuta. Gente. Vou para o número 0, chama o controle Ilhéu, 120, decimal 1. 120, 1, obrigado, seu irmão. Salvador, muito bom dia, aqui é o Golfo Oscar Quebec. Golfo Oscar Quebec, falo na escuta. Solicito autorização de reboque dessa aeronave que está aqui na 1 Roveu para o pátio principal, posição de número 9. Avião, certo. Então 9 do pátio principal, só confirmando, Golfo Oscar Quebec. Desculpe, senhora, é posição 10. Posição 10 do pátio principal, é isso? Positivo, saindo daqui da remota para a ponte 10 do pátio principal, senhor. Copiado, autorizado o início do rebote, chama para ingresso no pátio principal, Golfo Oscar Quebec. Obrigado. Bom, bom dia, Gol 094. Gol no 094, bom dia, um minuto, Copa Fortaleza. É, eu acho que está fora. Só das condições de vento e temperatura e ajuste. Negativo, a princípio está normal, mas eu vou dar uma verificada, mas a princípio operação em Salvador é visual, pista em uso no zero, o vento no aeródromo 120 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 10012, a temperatura local 30 graus, hora certa 1354. Obrigado. Taxi Oceaname 140, 90, a bordo 2 horas, alternativa. Poste final do GRE. Porta da final do GRE, meia. Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustado 1012, Oceaner 6140. Ajustado 1012, Pátio Índia, ataque, ponto de espera 11895, Oceaner 6140. Solo Salvador, Gol 739, livrou a pista na sexta. Gol 739, bom dia, táxi de Alfa, chamei essa Juliette. Alfa, chamei essa Juliette, 1739. Nosso caso, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado o plano para Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. A subida será Momo Transição Froti, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5522 e o controle em 120, decimal 8. 370, Fortaleza autorizado via rota do plano, decola na Momo Froti, curva à esquerda, pista 10. 5522, o transporte é 208, 4, está na posição 2. 094, o deixamento correto, para posicionamento. Obrigado. 739, Juliette, portão 4. Juliette pro portão 4, 739. Eu sou em Salvador, Oceanema 140, está próximo ao ponto 0 da 10, portão. Oceanema 140, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 10 graus, 07 nós. Alinha decola, pista 10, Oceanema 63, 140. Ao 57, livre corte. Salvador, doutor 3191, formação Kila, aguardando autorização para Galeão. Plano 3191, autorizado Galeão, nível de voo 340, conforme rota do plano. A subida será da El, Leda, Irume. Primeira curva direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5525 e o controle em 120, decimal 8. 340, aprovado Galeão, acompanha o plano, decola da 10, com curva direita, da El Leda Irume, 5525 o transponder, e o controle 1208, T31191, está no 62. 3191 correto, chama para posicionamento. Cortará. Salvador Oceané 6140, está passando 2 e 300. Acionando o código 5504. Acionado, 5504, Chanel. Atualizado, são 698, esse é para o 2500 PES, reforço estabilizado. Salvador, pode confirmar para o Chanel 6140, não está recebendo o código transponder? Agora recebo acionado 5504, subindo para 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, o Chanel 6361140. Estabilizado, RNAB, então 3740. Então, 3740, torre 118, decimal 95. Obrigado. Em Salvador, 3740, estabilizado da RNAV 10, já visual com o campo. Está 3740, avistado, QNH 1012, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, na 3, 7, 4, 0. Oscar Rebeca, autorizado em ingresso, parte principal até o portão 10. Oscar Rebeca, ciente, obrigado. Fez 198, torre 118, decimal 95. Salvador 3198, bom dia. Está 3198, QNH 1092, continua a aproximação, aguarda a autorização. MIS2 aguardando a autorização de bordo 3198. No solo 05, libere a direita, agilizando o solo 121, decimal 9. Agilizar, 3740. Salvador, boa tarde. Bom dia, sempre. 740, táxi, salve, Alfa, chamei pra Juliette. Alfa, chamando pra Juliette, 740. Bom dia, segue para Netuno. 507, autorizado Salvador, Salvador, área Netuno, nível de voo no 70, sai na direita em rota, pista 10, código 5506 e o controle em 1208. 407, planejamento correto, qual o POB? Sim, já está pronto para o acionamento. Olimpo 07, sim, autorizado o táxi até o hotel. Chame no hotel para o cruzamento. Bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa 7, 37, 4, 0. Sim, 37, 4, 0. Autorizado, Juliette, portão 8. 7, 8, 37, 4, 0. Paulo Salvador, sou 3191 no 612, se tiver que chamar. Aguarde 3191. Meu Golfo, Oscar Quebec, considere encerrado o reboque, pista livre. Sim. 91, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Corredor Forte 20 milhas. Autoridade Salvador, Salvador. O nome peça, após decolagem, curva à esquerda, pista 17 no Corredor Forte, código 0196 e o controle 1208. November of Whiskey, é a solo. Renatinho, só confirmando, segue no corredor forte. Papá no meu November of Whiskey, eu entendi que o senhor está no pátio 4 e qual foi o B? Vindo Bata 2 a bordo. Acionamento táxi decolagem, agora 14-118-95. Ajuste de altímetro 1012, November of Whiskey. Passou, eu sou o 094 na posição 2, pushback acionamento. 094, gente, você está totalmente pronto? Já está. Autorizado, chamo para o táxi. Autorizado.